we're going, we don't need roads. Olá, estamos de volta com Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro e estou aqui com o Ok. Manda daí, Ok, qual foi o ano que a gente escolheu dessa vez? Cara, o ano que a gente escolheu foi 1985. Pô, um ano especial não só para os artistas da época, mas pra gente também, né? Foi quando a gente começou a ouvir algumas coisas mais sérias, deixamos o Balão Mágico e o Trem da Alegria de lado e começamos a ouvir rock nacional, internacional também. Coincidentemente, foi o ano em que a galera mandou muita coisa boa também, né? Principalmente no rock nacional. Na época, cara, o rock nacional estava literalmente a todo vapor. Estava bombando. Né? Em todos os cantos. Tinha a galera de Brasília, que era muito forte. Tinha a galera de São Paulo. Aqui no Rio, Blitz e tal. Era uma época também de muita salada, né? Tinha de tudo um pouco. Tinha muita coisa acontecendo e é isso que a gente pretende mostrar aqui hoje. É isso aí. Se você gostou do som do nosso podcast passado, quer sugerir mais alguma coisa, manda e-mail pra gente. maquina.podcast@gmail.com. Manda seu sinal de fumaça, arquivo de áudio, texto, vídeo, código Morse. A gente aceita tudo e a gente deixa as críticas um pouquinho aí de lado, mas você não vai se importar não, né? Cara, inclusive eu quero agradecer muito a galera que ouviu e deu retorno do número 1, foi muito legal, eu fiquei muito feliz, cara. A gente teve mais de 100 downloads do arquivo, sem contar as pessoas que passam o arquivo pra frente. Sem falar a galera que ouviu online, né? Sem contar a galera que ouviu online, que é uma outra, é um outro número. Alguns retornos vieram via Twitter, outros vieram via MSN, outros vieram via Orkut, ou comentários do meu blog, comentários aqui no edifício, comentários lá no Tox, do TikTok. Foi muito legal, gente. Muito obrigado. É um retorno bem bacana e isso estimula que a gente continue fazendo. Aí. Por incrível que pareça, a gente não recebeu nenhuma canelada, nenhum, né, cara? Nenhum mico. Nenhum tapa na cara. Realmente, a gente fez o dever de casa antes de fazer aquele primeiro podcast, né? Literalmente. Bom, vamos lá então, né? Isso a gente aí. Tá com muito blá blá isso blá. Isso aí, vamos começar o som. Então a gente vai começar com Titãs, clássico dos caras lá do segundo disco, Televisão, na Máquina do Tempo. Agora

parked car with a boy. Estamos de volta, você acabou de ouvir Até Quando Esperar, do Pleb Hood, do álbum O Concreto Já Rachou. Eu adoro esse álbum, ele foi um dos primeiros álbuns que eu comprei assim de rock nacional, é bem marcante pra mim. É um clássico mesmo, né? E eu lembro que todas as músicas do álbum tinham um quê politizadas. Logo antes você ouviu Ira com Núcleo Base, do primeiro disco dos caras, Mudança de Comportamento. Os caras gravaram esse primeiro disco em 9 dias, cara, e foi esse sucesso todo. Era gravado em 9 dias. 9 dias, cara. Os caras simplesmente entraram, plugaram os instrumentos e toca aí, seja o que Deus quiser, e deu no que deu. Inclusive, essa música tem uma curiosidade ótima, que é um pouco autobiográfica, né, do Edgar Escandurra, do guitarrista, que ele fez essa música na época que ele tava começando a servir o exército, coisa que ele odiava, e diz a lenda que ele fazia música no ônibus, porque ele saía da casa da namorada 5, 6 horas da manhã pra chegar cedo no quartel, aí ele começava a escrever, um dia desse aí dentro do ônibus, indo pro quartel, ele escreveu essa letra. Antes disso, a gente começou o bloco com Televisão dos Titãs. Quase ninguém sabe que tinha o Lulu Santos, cara, tocando nesse disco. Tinha o Lulu Santos, cara, o Lulu Santos tocou em várias coisas nessa época, então, né? Ele fez parte do Lobão, tocou no disco do Lobão. O cara era morro de festa, né, cara? Ele tava em todas. Vamos para o segundo bloco, cara, ouvindo um cara que eu sou extremamente fã, que é Steve Ray Vaughan, cantando Change It, do álbum Soul to Soul. Eu sempre fico incomodado, cara, com a morte do Steve Ray Vaughan. Estúpida, né? Eu acho que foi uma morte muito injusta, entendeu? Muito estúpida. Depois que ele passou por todo o processo de drogas, álcool e tal, ele vai morrer de um acidente de helicóptero, depois de ter tocado durante a tarde com Buddy Guy, Robert Gray e Clapton. Aí ele pega uma carona no helicóptero da equipe do Clapton e o helicóptero cai. É assim, destino cruel. Nesse luto, vamos ouvir Change It, música de Doyle Branham. Só toca na caixa, Steve Ray Vaughan na máquina do tempo. about screwing up future events, the space-time continuum? Well, I figured. What the hell? We'll be right back. Você acabou de ouvir Fly on the Wall, do álbum homônimo dos australianos AC/DC. Clássico. Cara, esse foi clássico total. Esse foi o 10º álbum deles, né, cara? Bom, AC/DC é sempre AC/DC, né? Eu não espero nada de mais e nada de menos. Eu espero que eles façam a mesma coisa, que eu curto muito. Incrível que pareça, esse álbum vendeu só 1 milhão de cópias, cara. É o que? Uma ovelha negra da carreira dos caras? Mais ou menos. O problema é que ele foi lançado depois do Back in Black, que foi um baita sucesso deles, né? Então, criou-se uma expectativa muito grande e não vendeu tanto quanto Back in Black. E antes de Fly on the Wall, nós ouvimos Let's the Music do The Talking, do retorno de Joey Perry a Aerosmith fazendo no álbum Done With Mirrors. Foi nesse disco que ele voltou? Foi o retorno dele. Olha só. Cara, inclusive essa música Let's the Music do The Talking é de autoria do Perry. E é um musicão, né? Eu acho legal essa música, cara, porque mostra o Aerosmith. Parece que eles estão fazendo o que eles gostam, entendeu? É que nem um acústico do Aerosmith. Eles estão fazendo o que eles gostam. Eles não estão tocando crazy, eles não estão tocando as hiper mega pops, eles estão tocando um rock carregado com blues. Aquele hard rock. Por isso que eu acho que encaixa tão. Né? Cara, tem muito toque de blues ali. Ah, sim. Por isso que encaixa tão bem depois de Stevie Ray Vaughan, né? Que nós ouvimos antes. Que ouvimos no início do bloco. Ele segue um caminho bem lógico, porque eles têm uma influência do blues que eles esquecem quando eles tocam Crazy. Quando toca, né? Crying. Crying. Que é aquela trilogia, assim, vamos vender, né? Que não são. Eu sinceramente, dentro do universo 100% comercial, eu até acho que tem qualidade. Mas não é. Não é o que parece. Parece que não é o que eles gostam de fazer. Isso aqui. Entendeu? Agora, o engraçado é que tanto o Aerosmith quanto o AC/DC e algumas outras bandas que a gente ainda não colocou nesse programa, mas que em breve vai aparecer, eles não podem, eles não têm o direito de sair desse mesmo estilo que eles fazem, porque senão os fãs acho que vão pegar tocha, queimar as casas deles, sabe? Se o AC/DC fazer uma coisa diferente do que ele faz, eu acho que a economia da Austrália vai ter um colapso. É a mesma coisa que o Iron Maiden parar de fazer aquelas músicas, aquele heavy metal rápido. Eu ia falar disso agora, cara. É? O Iron Maiden, o Ramone. Eu ia falar disso agora. Tem banda que nasceu para fazer a mesma coisa sempre e deixa quem gosta feliz. Exatamente. E aí deles se mudar. Eu não tenho expectativa de mudanças. Ainda não ouvi o álbum novo do AC/DC, mas eu não tenho expectativa de mudanças do AC/DC, do rock bom do Aerosmith e do rock bom do Iron, cara. Exatamente. É isso aí. Realmente, cara. Bom, vamos pro segundo bloco, cara. Vamos pro terceiro bloco. Né? Vamos abrir com Money for Nothing, do álbum Brothers in Arms, 5º álbum do Dire Straits, Na Máquina do Tempo. Install microwave ovens, custom

Square. Do you remember? I thought it was confetti in our head. never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart, but you broke mine. Katie, is it too late to say I'm sorry? And Katie, could we get it together again? I just can't go on pretending. Estamos de volta, você acabou de ouvir Kaylee, maior sucesso do Marillion, do álbum Misplaced Childhood. Maior sucesso até hoje dos caras, eles não conseguiram, eles já trocaram de vocalista e não conseguiram se livrar desse estigma. Para alguns fãs, esse álbum também ganhou a tarja de ser o mais comercial, e eu sinceramente não entendo isso. Eu acho um álbum muito maneiro. E para algumas pessoas apontam como se fosse o mais comercial dele, assim. Talvez tenha sido porque foi de maior sucesso. E engraçado que a curiosidade de todo mundo ficava perguntando que diabo quer dizer Kaylee? Muito mais tarde que o Fish, que era o vocalista da banda nesse disco, explicou. O nome dessa música, na verdade, é para esconder o nome Kaylee, que era a namorada dele na época. Pô, mas ele escondeu mal pra caramba, né? Porque a namorada dele entendeu na hora. A namorada entendeu na hora, mas o recado era só pra ela. Qualquer um que soubesse que o nome da mulher era Kaylee, ia entender, né? Antes disso, você ouviu Weird Science, do Oingo Boingo, uma das bandas que eu tenho maior carinho, maior tesão de ouvir entre os grandes nomes dos anos 80. E essa música em especial fez parte do filme Mulher Nota Mil. Quem foi adolescente ou criança nos anos 80 vai se lembrar desse filme, que faz parte daqueles, claro, enlatados, né, americanos que fizeram a alegria da gente na sessão da tarde, né? O que você falou traduz muito bem, eu acho, que a relação de muitas pessoas com Oingo Boingo. Não é a banda preferida, mas é uma banda com carisma absurdo, cara. Todo mundo que curte rock normalmente tem é simpático ao Oingo Boingo. Até pode não falar, putz, é um bandaço, putz, é a melhor banda, tal, não, mas é gostoso, o som é gostoso, o trabalho é legal, é, sabe? Mais uma das curiosidades a respeito do Oingo Boingo é que hoje o Danny Elfman considerar um conceituado compositor de música de cinema, né? Tudo que é filme do Tim Burton, a música é do Danny Elfman. É dele? Quando o Oingo Boingo acabou, o vocalista Danny Elfman partiu para a composição de música clássica para cinema. Então, Batman 1 e 2, Eduardo Mãos de Tesoura, esse último Fantástica Fábrica de Chocolate, todos esses filmes do Burton, que normalmente tem o Johnny Depp, a trilha sonora é toda feita pelo Danny Elfman. Que bacana, não sabia disso não, cara. Ele não parou depois do Oingo Boingo. E antes do Oingo Boingo, nós ouvimos Money for Nothing, do Dire Straits, em seu álbum Brothers in Arms, quinto álbum da banda. Cara, nós vamos discutir um pouco aqui, mas pra mim, essa música foi a música que mais projetou a banda no mundo. Não, eu entendo que o Brothers in Arms realmente foi realmente o disco de maior sucesso dos caras, tá? Foi o disco que mais vendeu, e, na minha opinião, é o disco mais chato. Mas não foi não, pra cara, uma galera, não, se, né? Se você cara, tirar a, os galera. Grandes sucessos desse disco, que foram o Money for Nothing, Walk of Life e aquela baladinha do saxofone, Your Last Trick, Brothers in Arms. Né? Brothers in Arms correndo por fora. Cara, So Far Away, eu durmo com So Far Away. Não. Cara, mas é inegável, não, mas eu... cara, eu entendo também, mas olha só, não, é inegável. Foi... Esse álbum alcançou não, coisas que ainda mas nenhum a minha álbum havia alcançado. Não é essa. Do Dire Straits. Alcançaram. E assim, isso, poucos certeza, álbuns de outras bandas fenômeno. Alcançaram. É, mas a minha discussão contigo não é essa. A minha discussão contigo é que o Dire Straits já era o Dire Straits antes do Brothers in Arms. Desde o Sultans of Swing, os caras já... Desde o primeirão, bem, com o Sultans concordo, of Swing. Desde o primeiro, isso. Desde o primeiro álbum deles, que tem o Sultans of Swing, é praticamente a exato. Grande marca deles. Exatamente, né? O Brothers in Arms realmente foi um fenômeno. Né? Como é que um disco tão chato consegue vender tanto? É projeção, cara. Ele projetou, talvez por causa do videoclipe. Exatamente, que foi o primeiro videoclipe digital, né? 100%. Ele abriu a MTV inglesa. Então ele tem todo um peso de fã. Tem uma curiosidade, mano, sobre esse álbum que eu tenho certeza que por isso a gente não vai brigar. Quem tocou o álbum inteiro, Omar praticamente, Hakim. Foi Omar Hakim. Ô, oh, rapaz. Lembra de Omar Hakim? Mas até vamos falar dele daqui a pouco. Vamos encerrar? A gente já... Vamos encerrar. Falou pra caramba, falamos mais que no tá primeiro. Bom, né? A gente falou pra cacete. Desculpa aí a galera que tá ouvindo a gente se empolgou dessa vez. Juro que no próximo a gente vai maneirar mais. Sim, por favor, não é de blá blá blá. Até parece. Tô parecendo Frejá no show dele. É isso aí, galera. Muito obrigado aí por vocês terem ouvido a gente. Mandem suas sugestões, suas reclamações, seus tapas na nossa cara. O e-mail você já sabe, né? maquina.podcast@gmail.com. Manda aí seu recado em forma de áudio, texto, vídeo. A gente aceita tudo aqui que vocês mandarem. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Valeu. E vamos nos encontrar no 3, né? Que agora a gente tá viciando nisso aqui. Ah, a gente vai. Vocês podem até não ouvir, mas que a gente vai com fazer. Com certeza. Galera, pra fechar esse Máquina do Tempo com chave de ouro, vamos trazer pra vocês Sting, o primeiro trabalho do cara depois do fim do Police. Clássico do If You Love Somebody, Set Them Free. Com, como nós estávamos falando agora, Omar Hakim na bateria. Aliás, uma banda de jazz... Omar Hakim fantástico na que ele juntou pra esse primeiro disco, né, cara? Não só o Omar Hakim na bateria, mas o Daryl Jones no baixo e ninguém menos que Brent Formassares no sax, cara. Então a gente deixa vocês aí tá com bom, o Sting, tá If You Love Somebody, Set Them Free, na Máquina do Tempo. Free, set them free. Free, set them free.